Em Bruxelas deve continuar a haver um diálogo para ver aquilo que é importante para estas reuniões e que tem a ver com essa dinâmica económica. E o IC6 e o IC7 têm a ver com esta dinâmica económica de toda esta região, mas não só de Oliveira do Hospital, até pelo volume da exportação. E aquilo que nós reivindicamos é uma estrada digna desse nome, até à A25, para termos competitividade ao pé dos outros territórios do litoral e daqueles que já têm vias de comunicação. E por isso é essa a reivindicação. Eu e a doutora Ana Brunhosa, havemos de conseguir que a Comissão de Mobilidade de Bruxelas aprove este pequeno IC, esta pequena estrada digna desse nome, porque de certeza que morrerá muito menos pessoas na IA17, que é uma estrada, como se vê, que não reúne condições, que tem acidentes todos os dias, ainda hoje teve um. Enquanto eu for presidente deste município, esteja onde estiver, esta reivindicação, nunca o deixarei cair. O que nós queríamos era uma estrada que nos leva à 25 até Celurico, e falta-nos meia dúzia de quilómetros para chegarmos rapidamente aos nossos Porto Mar e para que os nossos empresários, porque isto tem a ver com desenvolvimento económico e essa ligação.